Está tentar o meu prazo e se recebe o computador no sistema de pouso. Dois apostas, vai dar 1 hora e 20 de hora, vai fazer sobre o voo e na costa do Sol Ipes, duas horas para a Serra Via Cunha. Ok, já está na pressão aí de Alcunha, sobrevoando a costa do Sol Ipes, estamos confirmando todas. Dois apostas. A gente bravo Serra de Serra, mantém a prova do Farol de Copan, agora estou estarei para trás. Está com hora, escuta, vou para a Serra de Serra. Deixa eu ver se faz o autorizado o cruzamento do eixo para o Puma 30? Confirmo. Tráfego já no solo, cruza o final da 35, já pode ser a vez que o farol está pronto. Puma 30, autorizado. Azul, 4463, piste na zona do colégio autorizado, vento no 600, 099. Vivo de colégio no 0044-B3, visual com os helicópteros. Vive na linha ou encheu o solo? Tem dois olhos desse mal. Mal. Informo tráfego, aliás, dois tráfegos, helicóptero da FAB, voando em ala, mantém 500 pés, sua posição aproximada de 12 horas, ele vestiu o calor para a planta, visual? Tráfego com os dois, vou para o carro. Com informo um helicóptero, sentido oposto, através de Pituaçu, mantendo 500 pés, visual? Ainda negativo, com uma 30. Sente com uma 30. Bravo CSA, mantém essa operação visual com os tráfegos e reporte. Superando os tráfegos, aguarde para o cruzamento da final 35. Vai fazer a separação e vai reportar superando os tráfegos do Brasil. Aguardando o próximo cruzamento. Fumar 3-0, mantém a escuta, aguarde a transferência. Mantendo a escuta, Fumar 3-0. Azul 4-4-3, decolando os 4-3, chame o controle do 0 do sua 8. 3-0, foi. Fumar 2-0, do sua 8. Pergunta 067, está com a espera. Estou com a 0 pronta. 067, mantém para espera. Até para espera, 067. Vitor Lídia Juliette, estou ciente, ali mantém 267. Pode abrir o vento 140 graus, 099, altímetro. Eu corrijo, pista molhada. Pouso autorizado na 1-0, o óbito do céu. Ocorre de óbito agudo e forte. Autorizado prosseguir via litoral, mantém o través sul da capiteira 28, aguardando para o cruzamento. Pode ter um cargo no final de 3.010. Sete do tráfego, vai aguardar no através sul do Brasil já. Fumar 3-0, reporte da vertical do toque remetido. Está na vertical, no momento, Puma 30. Ok, ciente. Então toque remetida por conta e risco, reporte iniciando a remetida. Caso negativo, contato com a turma na presente, inicie com o professor para evitar o início da aproximação da 90. Puma 30, ciente. Vai. Vai meter na sua turma, vai evitar o conflito da 90. Lojou 4-4-3, escuta a turma. Tentado rodar passando a posição, onde? Mantém o volume 60 na frente de ponte, repassa o 0 e o 5. Sou eu, Fumar 3-0 para regresso. Fumar 3-0. comando. Sente. Altímetro 09. Prossiga com o piloto farol de Itapuã e reporte na vertical. Na prova do farol de Itapuã, reporte na vertical. Autorizado cruzamento final 28, chame livrando. Bravo, senhor Ancel. Autorizado, não chama livrando, bravo, senhor Ancel. 2067 ali, mantendo 0. 0-0-0, agora 2067. Confirme. 5945, admito 09, reposta externa. Autorizado, Juliette, pista na 7, decolagem autorizado, vento 1-70 graus, 1-0-9. Acho que é bom para informar, meu solo de papel, chamo 2009. Boa, para a Serra, livrou o eixo para o gol. Sente, para a Serra, mantenha a prua do corredor forte, aguarde transferência de comunicações. Corredor forte, aguardando a transferência, para a Serra. Gol 2067, helicóptero no setor norte. Não interfere na decolagem, decolagem autorizado, vento 160 graus, 109. Decolagem autorizada, 10, gol 2067. Vitor e Juliette, tráfego à sua direita, dois helicópteros, mantém o farol de Itapuã. Tá visual com os tráfegos? Afirma, Vitor e Juliette. Mantém a separação visual com os tráfegos e reporte superando. Vitor e Juliette. Juliette, Vitor e Juliette, vai ser a curva direita e início do tráfego. Grip checado por 05945, continua a aproximação, vai dando pistão zero livre. Fumar 3-0, na escuta? Fumar 3-0, está na escuta. Fomos Papa Alfa 3-2, decolou da pista ao senhor, agora comprou a na sua presente posição, o tráfego reportou visual com o senhor, evitará. Ok? E agora supera em altitude. Vou fumar 3-0. Aguarde para prosseguir para a pouso. Agora é o próximo, na aproximação. Bom, tomar 3-0 também, visual para... 2067, decolada 5-0, chame controle 1-0, muito na rua. 3-0-8, bom dia, bom 3-0-7. Quilômetro Oscar, pista no 7, cruzando o LMT. Fonsera 5945, informa dois tráfegos. Helicóptero da FAB mantém o setor sul em espera, não interfere na aproximação. Tráfego adicional é um Papa Alfa 3-2 no corredor visual, meu teste também não interfere. Já tem seu tráfego no visual, pista na 0 livre, temos autorizado. 5945, sente, o vento 150 graus, 109, pista molhada. Fumar 3-0, tá visual com Alfa 2-9, né? Lima, Pumar 3-0. Ingresso final, chame estabilizado na final. Pantanal, Pumar 3-0. Vitor, Juliette, chame da presente de controle, 1208, por favor. O senhor mandou para passar com o Vitor Juliette, passou o vertical do Plano, está com a matriz de perto do Arquim. Está com o Vitor Juliette, mantém o segundo de volta no número 7, com o número 7, se a gente mantém o pós-perto. Passa na 3, segundo o tempo de voo 2-0-0. 2-0-4-4-3. 4-5 no solo, 5-2, livre na eco, taxi alfa, chame na taxi delta. 2-2. Caso negativo, eco livre na Foxtrot e chame na Delta. Pumar 3-0, pouso autorizado, pista 1-0, talvez da Taxi Hotel, vento no 5-0 graus, 1-0 nós. Pumar 3-0, livre pouso, está 1-0. Aqui o homem acho que o pistão 7 está quase autorizado, vento 1, 5-0 graus, 1-0. Rocha do Fiquinho ali mantendo o vento. Rocha da Serra, você está chorando a STR? Pumar 3-0 no solo 5-4, estacionado no pátio militar, frequência livre, boa. Visando no LF X-Rays 3804. 3804, chame todo, no 8, próximo ano 5. Obrigado, senhor, bom trabalho. Até que o homem acho que eu tô com o 5-4, com o direito no meu teste, corrida axé, é forte vez que eu tô. Ok, direito no meu axé, faz a parte do lado. A área 5945, autorizado cruzamento pista 1-0 via hotel até o Paz Militar. Acho que o Golf Kill deu com o 955, curva direita, autorizado cruzamento final 35, reposte no farol de Itapão. Autorizada, curva direita, apontará no farol de Itapão, o Golf Kill. Salvador, boa tarde, eu tanto 3804. 3804, altímetro 1019. Tráfego avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Tem aqui o seu pouso autorizado na 1-0, tá 3804. Oscar, Zeta Golf, prossiga. Sobre 08, obrigado, já. Boa tarde, só passar com o Silão da Lázaro. Informa o tráfego do Globo da pista Manchete, andando vendo o Gustavo Pato passando agora no através do Parque Pikachu. Até meu pés, se conta com o com o tráfego na direção de tração dos olhos, chama o controle do 08, por favor. Até meu pés, chama o controle do 08, obrigado, fazer. Oscar, do Kilo, mantenha no meu país, via corredora Champ, sobre o voo visual, como está a seguir 12 horas, 4 milhas, mesmo rumo, mantendo um no meu país, o Aranda. Yeah. Atenção, deixa eu ser 0-3-0-5-0, já chama 0-9. Aqui é o Oscar, nosso conhecido agora pela posição de 6 horas, mantendo também o local de acolhedor, estado 208, fazer o nosso confiante. Sempre o Oscar, que foi feliz para a coordenação. Bota o Oscar com o Fiquinho, nosso conhecido que falou anteriormente, com o Oscar, mantendo também o local de acolhedor, que foi feliz para a coordenação. Chegou o que informa, até a partir. Autorizado, filamento no 735, estacionar a frequência livre, reposta pista livre. 5, papatão Oscar, Gusquinho, aguarde o 003, decolada 06, chama 4101, por favor. Boa. 9937 no solo, aos 1-1, backtrack, chame livrando na hotel. Então 3437, inicialmente mantém o ponto de espera, reporte visual, leve esse final no zero. Pode estar. Boa tarde, Rogério 2560, passamos agora externo à gravação. 0560, continua a aproximação rodando pistão a zero livre, estimamento 1-0, 9-9. Na próxima. Vamos aprovar a piada para o Oscar Papagoco. O Oscar Papagoco se deixa para 1-5-0-0 para o registro 9-0-9 e eu posso usar o Papagoco. Vento 150 graus, 089. Somos 1-5, sempre por parte de autoridade ou parte militar? Já estamos aqui, ó, pela esquerda do prato. Essa parte aérea. Professora 2560, estou ciente, no Somos 1-5, livre e frequência ao parquear, tenha uma boa tarde. Sete aguarde mais um minuto, para termos mais performance cruzando o campo. Estado, pois autorizado, vento 1, 4 graus, 1, 2 horas. Índia de voo 060, a gente levanta no lado. Tráfego anteriormente mencionado, está passando agora 4 mil pés e afastando a radial 060 no terceiro mais leste do colégio. Vento no 50 graus, 129, do colégio autorizado. Colégio autorizado, está 3437. Decolado Azul 8, chama agora o controle Salvador 120-8. 120-8, 3437. Controle Salvador, está 3437. 3437, contato Salvador, decolado, estamos em Salvador 1, na transição elétrica para o nível 360. Leandro, Texas, Planet Jun 360, Arbor 1, elétrica, 3437. Eu chamei a minha linha, essa é a identificação, nesse dia chegando da manhã para o nível 050, a gente vai 019. Papa Golf, gente, nível à direita, papá, estacionar, fica excelente. Então, Oscar Agostinho, 5 mil milhas oeste do Oeste Salvador, serviço será terminado para o serviço de informação e alerta sobre o seu exercício 1-2-0 até 1-2-8-8. Autorizado, LR decolado, estilo 0, vento 140 graus, 130 graus, 10 mais. Salvador, Papa Romeu de Tambeco, possibilidade de voar no 090? Confirmo, o Espinho de Tambeco? Confirmo, como não tem voos no 090, Índia de Tambeco? Thank you. Colômbia 2, 6, 6, ela liga para 2209, para o seu comportamento com o esquerdo da 3020, ele já possui o localizador. 28, livre direita, frequência livre ao parque A. Boa, boa tarde. Entre 378, para o meio.

Então, o meu Vitor Otão, contatando a minha 4000, eu já acho que vai para Salvador. Eu parti para o ingresso dos corredores. Eu vou passar